Salvador, é o 3520. 520, bom dia, prossiga. Bom dia, é autorização para Aracaju, por favor. Aracaju, tem 190 já aprovado, informação em curso é a ECO, o senhor está pronto para cópia, copia 190? Pode passar 190. 3520 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 3, correção, nível de voo 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, após Puca voa Jamo, após Jamo Aracaju. Controle 199.8, transponder 5006, 3520. Autorizado para Aracaju, nível 90. Com a primeira curva à esquerda, Setua, Puca, Jamo, Aracaju, 5006 no transponder, 198, é o 3520. Correto, 3520, portão 4, chame e puxa o instrumento. Vamos lá. Prossiga, senhor. 085, prossiga. 085, está na posição número 9, autorização São Paulo Guarulhos. Gente, a Sala S acabou de me ligar sobre um pequeno, pequena situação com o seu plano. O, por gentileza, se puder entrar em contato com a mesma. Seria qual informação? A Sala S de Salvador. Sim, mas ela ligado? Não saberia. Ela me ligou pedindo que vai entrar em contato com o CGNA, está tentando entrar em contato com o CGNA sobre o seu plano, mas que como está sem sucesso, pediu que o senhor entrasse em contato com ela. Vamos entrar em contato com o plano. Obrigado. A preso número 0, possível subida da El Leda Motiva. Da El Transição Motiva, senhor. Está decorado a da El Motiva. Obrigado. Botão 4 aprovado, senhor. Chame pronto para o táxi 3520. 3520, só. Prossiga, senhor. Gostaria como entrar em contato com, novamente com a Sala S para verificar qual informação que eles estão precisando, lá, qual é o problema com o plano? Eu daqui a pouco irei entrar em contato, agora tentando entrar em contato com o CGNL mesmo, senhor. Ok, obrigado, estão guardando, já pronto. Rota 3520, para frotar seu de 1115, alternativa restrita com 3 horas. Nuno 5, Recife 3 horas, copiado, 3520, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pistola 0, ajuste no 0 no 4, chame pronto para decolagem, ponto de espera, pistola 0, então 3520. No 0 no 4, afirmativa, reporta pronto para decolagem, pista 1 no 0 no 0, 3520. Está 3520, ponto de espera, pistola 0, pronto para decolagem. A 3520, autorizado a alinhar e decolar da pistola 0, vento agora de 160 graus com 04 nós. Autorizado decolagem, pistola 0, está 3520. 9085, não escuta? Siga, cara. 9085, eu acabei de conseguir contato com o pessoal do AFMC de Recife, a célula de CGN em Recife. Mesmo que eu queria entrar em contato com a sala AIS daqui, imagino que daqui a uns 3 a 5 minutos no máximo seu problema esteja resolvido. Transformou para a gente pedir para entrar em contato com a sala AIS daqui, é isso? A sala AIS daqui, isso. Então, pedir para acompanhar a entrada da sala AIS e a outra. Obrigado. Isso. Tá iniciando, tá 3520. Gente. Três cinco dois zero, decolado aos 32. Chame agora o controle Salvador em 1 9.8, bom voo. 19.8, obrigado, até já, 3520. O 9085 é a Torre Salvador. Ok. 9085, acabei de entrar em contato com o CGNAE, a Salaiete de Salvador. Seu plano já liberado, o senhor está pronto para cópia? Eu tenho 360 aprovado, informação em curso eco. Nossa, siga. 9085 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da L, transição mótiva. Da L, depois da L vou a Leda, depois Leda vou a transição mótiva. Controle Salvador opera em 1 9.8, transponder 5022, gol 9085. Salvador, nível 360, conforme rota. Decolada 190, da L, transição mótiva. O controle 198, acionar 5022, está pronto na posição 9 do estacionamento. Planejamento correto 9085, no portão 9, autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Boa tarde, 9085, obrigado pela ajuda. Taxi 9085 da Gol com 180 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna com fim. Criado 9085, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Gol 9085. Pátio principal em Índia, ponto de espera da 10, informa pronto 9085. 10, pronto, Gol 9085. Gol 9085, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento no 70 graus, 04 nós. Sim, decolagem 90, Gol 9085. Zero 85, decolado aos 43, chame agora o controle Salvador, frequência 1 no 9.8, tenha um bom voo, senhor. Zero 8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, é o 35557, informação eco. Bom dia, 35557, informação eco correta. Por gentileza, confirma a área do plano. Só uns 20 da próxima, se eu estou consciente aí que tem um pouquinho adiantado, é mais para confirmar a saída prevista. Prevista Campinas, da Elida Motiva, confirma Campinas? Afirmo. Gente, assim que eu tiver o plano do senhor, eu chamo para cópia o 35557. Sem problema, nós estamos na escuta, muito obrigado. Boa noite ao TRIP 5329. TRIP 5329, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, cheque trem, senhor. Baixado, travado. TRIP 5329, pouso autorizado na pista no 0, vento de 130 graus, 07 nós. TRIP 5329. 5329 no solo 54, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Kilo. Até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio nesta frequência, 5329. Alfa, Kilo, atenta. Pátio 3, trip 5329. Trip 5557, na escuta para a cópia. Escuta para a cita. Trip 5557, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. Controle 119.8, transponder 5030, trip 5557. E autorizado Campinas, conforme a rota do plano de voo, nível 360, decolando da pista 1-0, primeira curva à direita, terceiro da El, Leda Motiva, controle 198, transponder 030, vocês vão ver. Correto, trip 5557, só me confirme, senhor, desejaria decolar da pista 1-7 ou da pista 1-0? 1-0, senhor. 1-0, ciente, no portão 8, chame quando pronto para o posicionamento 5557.